então. Mais um beat sampleando James Brown. Chamei os mano pra rimar no beat que eu fiz em casa de boa. Sem muito blá blá blá. Vamos direto ao assunto, mais ou menos assim. Então. Chegar de tanta falação, ideia sem reflexão. O barato é ter ação, pro bolo não desandar. Mas só cola pra cá, quem tiver compromisso. Amor pela cultura e muita ideia pra trocar. Sempre cabe mais 10, é feito coração de mãe. Pra quem se dispõe, só me dedica. Suor nem sempre é sinal de quem corre atrasalado. E parasita é o que não falta pra encostar. Mas aqui não, doidão, porque o time é pesado. Sou fora de frequência, mas tô sempre antenado no que pega. Quem não planta, não colhe. Se você mostra o tempo passa e a vida te engole, pra que deixar pra depois? Se o momento é agora, senta, pensa e rabisca, que a ideia flora como se isso mesmo falou. Chega e mete as caras, louco, nunca tão sozinho, a viagem não para. Vou como um vento e sempre mostrando o meu talento. Um dia sem rimar, pra mim é mó tormento. Por isso sigo em frente com a cabeça erguida, somando só com quem faz e corre atrás. Essa é minha vida, sem se importar com fama, grana ou carro zero. Prefiro minhas poesias pra construir nosso império. Verdade é o que eu quero, rap é tudo na minha vida. Tem dois falando mal, quatro já curtiu a batida. Então PV, já vou ligar pra você. Envolve nós pra gravar, depois passar pro CD. Pra quem quiser ouvir e os críticos criticar, nós tamo a mais de 100, eles não vão alcançar. Deixa eu chegar pra somar, eu tô com o Mike e os cara. Mexeu com a minha família, cê toma é tapa na cara. Base aqui são pesada, rima então nem se fala. Cê é pra trincar e trocar, o hip hop não para. Cê é pra trincar e trocar e multiplicar. Demorou em bar da cama na batida, fluindo no som. Maestro Android nas pickups e os MCs na rima, no mic construindo a ideia que contamina. Pra trincar e trocar e multiplicar, demorou em bar da cama na batida, fluindo no som. Maestro Android nas pickups e os MCs na rima, no mic construindo a ideia que contamina. Então, se for pra somar, chego, ninguém me amedronta. Sempre representando aqui no meu idioma, tirando onda, assim junto com rimadores. Qualquer hora eu rimo, pode ser de dia, tarde ou noite. Já tomo as dores, se fala mal da minha cultura. Não quero guerra, mas se me provoca, coisa muda. Mantenha a postura pra me rimar sem meio termo, nunca em cima do muro, na cara, sem rodeio. Não tenho medo de nosso cego falando mal. Eu faço a minha arte, dialeto bem natural. Pra mim é normal, faz parte meu cotidiano. Me dá o tema, papel, caneta, tô começando. Na sequência, acabando como ficou, já te mostro. Rima sozinho ou com camaradas, é meu propósito, é meu negócio. Mas não ganho nem um tostão. Fazer depois eu vi que fiz é a motivação. O mono andarilho transitando entre casas de novo. Num embarque na Maria Fumaça, enquanto outro pensamento ouso. Batendo forte dentro de mim, apontando a direção a tomar. Pois não há vento favorável, pra quem não sabe pra onde ir eu vou. Ser movente nessa arte livre, não presa dentre as linhas. Se é pra somar agora, a vez é minha de sentir o sabor do som sem conservantes. Essa aqui sai das coxas, diferente da de antes. Com a mesma intensidade, no amor constante pela gramatura das instrumentais. Com palavras trazendo o que é preciso pra tá vivo. Te libertando dessa jaula imaginária na tua cabeça, concretizada. São pouquíssimos que passam pela vida sem construir amarras, intercência, mané. Cê é pra trincar e trocar e multiplicar. Demorou em bar da cama na batida, fluindo no som. Maestro Android nas pickups e os MCs na rima, no mic construindo a ideia que contamina. Cê é pra trincar e trocar e multiplicar. Demorou em bar da cama na batida, fluindo no som. Maestro Android nas pickups e os MCs na rima, no mic construindo a ideia que contamina.